Irmãos, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos porque somos Teus filhos amados. O Senhor nos ama profundamente e essa noite nós abrimos totalmente o nosso coração para o Teu amor. Pai, o Senhor disse na Tua palavra que nem só de pão nós viveríamos, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Como precisamos que então Tu nos fales. Fale-nos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Venha falar profundamente em nossos corações. Remove todos os nossos preconceitos. Que estejamos totalmente receptivos e abertos para o Teu conselho. Então nós consagramos esse tempo diante de Ti, para que sejamos alimentados pelo Senhor e possamos sair daqui como filhos que Te representam melhor nesse mundo. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Será uma leitura um pouquinho longa, mas ela é necessária. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E o firmamento Deus chamou céu, e foram-se tarde e amanhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E o continente Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que tudo isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contenham a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continham a sua semente segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto para estações como para os dias e os anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres que se movem, os quais as águas produziram, segundo as suas espécies, e toda ave com asas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, Enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, o gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, e o gado, e todos os animais que rastejam. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O verso 31. E Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom, e foram-se tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler o relato da primeira criação desse planeta, o que a Bíblia depois vai chamar de velha criação. Mas para completar essa leitura inicial, eu gostaria que nós pudéssemos falar de cor, 2 Coríntios 5, 17. Muito bem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos falar novamente? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, durante mais ou menos 1.500 anos, usando aproximadamente 40 pessoas, inspirou esse livro que nós chamamos de Bíblia. Tudo que está escrito aqui é inspirado por Deus. E é interessante que, em nenhum momento, Deus gasta uma linha sequer para provar a sua existência. A Bíblia simplesmente começa dizendo, Deus criou os céus e a terra. Nosso Deus, ele não sofre nenhuma crise de identidade, ele não tem nenhuma crise existencial como se implorasse para as pessoas, por favor, creiam na minha existência. Ele não tem esse problema. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele decidiu ser conhecido pela fé. O que nós lemos em Hebreus 11, capítulo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega a ele creia que ele existe e que ele é galardoador. Ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Então fica o convite também de Tiago 4:8, Deus dizendo, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então se nós quisermos realmente conhecer a Deus, ele nos abre essa oportunidade de conhecimento. Ele deseja ser conhecido pela fé. Mas existe também um caminho mais seguro. nas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele é sustentador de tudo o que existe. E se alguém deseja conhecê-lo, ele abre essa oportunidade através da fé. E existe um caminho seguro. E esse caminho seguro se chama Jesus Cristo. Amém? O segundo ponto é que existe uma diferença em ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Na Bíblia, ser filho de Deus significa compartilhar a mesma natureza. Quando nós lemos os evangelhos, em algumas circunstâncias, Jesus dizia, olha, eu sou o filho de Deus. Deus é o meu pai. E quando Jesus dizia palavras como essas, os judeus na sua época pegavam pedras para apedrejar Jesus. Mas para nós isso é muito comum, né? Puxa, eu sou um filho de Deus e quem não é? É porque o sentido bíblico de ser filho significa compartilhar a mesma natureza. Quando Jesus dizia, eu sou o filho de Deus, o que ele estava querendo dizer? Eu tenho a natureza divina. Então a Bíblia é muito clara em fazer essa distinção. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas como é possível se tornar um filho de Deus? Como é possível ganhar a natureza divina? O que nós lemos em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Porque vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus. Gálatas 3, 26. Vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim. Porque Jesus veio para o que eram seus. Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Irmãos, para nós nos tornarmos, sermos feitos filhos de Deus, o caminho é muito simples. Basta crer no Filho. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas como a Bíblia descreve aqueles que não são filhos na linguagem de Gênesis, no capítulo 1, que nós acabamos de ler? Como são descritas as pessoas que não são filhas de Deus? Elas são como uma terra sem forma, vazia e em trevas. Essa linguagem que nós temos no verso 1 descreve uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não é filha de Deus. É como uma terra vazia, sem forma e em trevas. Na linguagem mais clara de Efésios capítulo 2, como é descrito uma pessoa que ainda não é um filho de Deus? Essa pessoa está morta em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sendo assim um filho da ira, não um filho de Deus, um filho da ira. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ainda em Efésios capítulo 2, tais pessoas são descritas como sem Deus, sem esperança, alheias às promessas, estranhas às promessas e aliança de Deus, forasteiros e estrangeiros. Irmãos, é ou não é uma descrição de total desolação? Infelizmente é isso. É dessa forma que são descritas as pessoas que não tiveram o grande ato de sabedoria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Sem forma, vazia, em trevas. E tais pessoas encontram-se espiritualmente sepultadas debaixo de águas. Em Gênesis, no verso 2, nós temos ali águas de morte, como foram as águas do dilúvio. Irmãos, essa era a nossa situação. qualquer pessoa que um dia tenha tido encontro com o Senhor Jesus, quando olha para a sua vida, quando olha para o seu passado, ela se reconhece dessa forma. Mas um dia nós ouvimos o Evangelho. Alguém chegou, anunciou a nossa condição de perdidos diante desse Deus justo, nós nos vimos condenados, mas o discurso continuou. Que esse Deus cheio de amor se manifestou na pessoa de Jesus. E lá na cruz ele sofreu pelos nossos pecados. E à medida que nós ouvimos essa mensagem, o Espírito de Deus estava pairando sobre nós. É muito interessante porque a linguagem hebraica do verso 2 é descrito como se fosse uma ave que está ali chocando para nascer os seus filhotinhos. É uma figura que nós temos no original. Nós estamos ouvindo o Evangelho e o Espírito de Deus está pairando sobre nós. Ele está nos convencendo. Qual que é uma das missões do Espírito? Está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos vimos pecadores, debaixo do juízo de Deus, mas nós vemos a sua oferta de perdão. E até que num glorioso momento, nós tomamos a decisão mais sábia da nossa existência. Eu creio. Jesus, eu me entrego. Eu me rendo a ti. E quando nós fazemos essa entrega, como é que o nosso Pai Celestial responde? Haja luz. Nós temos aqui, irmãos, a descrição da velha criação em Gênesis capítulo 1, mas essa descrição aponta para a descrição da nova criação. Irmãos, como pode ser resumido o nosso encontro, o nosso momento de encontro com o Senhor Jesus? É o nosso Deus nos dizendo, haja luz. E nesse momento, os nossos olhos foram iluminados. Nós vimos esse Senhor maravilhoso, que nos recebe no seu coração, que perdoa os nossos pecados, que começa a habitar em nós pelo seu Espírito, que escreve os nossos nomes no livro da vida, que nos dá esperança, nos dá um futuro. É isso que nós chamamos de Evangelho. É o próprio Deus habitando em nós. Quantas pessoas estão aí no mundo procurando o sentido da vida? Quantas pessoas estão pensando, puxa, será que a existência humana tem um sentido? Irmãos, é ou não é uma pergunta importante? Importantíssima. E nós temos a resposta. O sentido da existência humana é ser amado por Deus e retribuir amando a Ele. Fomos alcançados pelo Evangelho. Agora, esse Deus começa em nós uma nova criação. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é avançar brevemente nos dias da criação, como elas ilustram, como elas padronizam o trabalhar de Deus nas nossas vidas como nova criação. Quando nós recitamos 2 Coríntios 5,17, o original especificamente diz assim: se alguém está em Cristo, nova criação é. Nós somos uma nova criação quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas antes de avançar nesses dias que ilustram o trabalhar de Deus nas nossas vidas, eu penso que seria importante nós fazermos aqui duas observações. A primeira delas é que nós ouvimos, lemos a repetição do refrão: tarde, manhã, dia tal. Tarde, manhã, dia tal. Será que nós podemos derivar alguma lição desse refrão? Irmãos, gostaria de lembrar que em Êxodo 12, 6, nós temos ali uma ordem do nosso Deus que o cordeiro pascal deveria ser sacrificado à tarde. 2000 anos, aproximadamente 1.500 anos depois dessa ordem, ouve-se uma voz no deserto. João Batista apontando para Jesus, dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em qual horário foi a morte do nosso Senhor? o nosso Senhor morreu à tarde. Então nós temos algum embasamento na palavra de Deus que de alguma forma à tarde aponta para a morte. A morte do Cordeiro Pascal e a morte do nosso Senhor Jesus. E em que momento o nosso Senhor Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou na manhã do primeiro dia. Irmão, se essa interpretação estiver correta, tarde e manhã apontam para a obra de morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Se essa é a lição, o que nós podemos aqui concluir? Que tudo o que Deus faz nas nossas vidas está baseado na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós e também ressuscitou para nos dar nova vida. Além desse refrão, tarde e manhã, dia tal, que mais que nós lemos aí em comum nesse texto? E Deus viu que tudo era bom. E Deus criava as coisas e viu que era bom. Irmãos e irmãs, o nosso Deus, Ele é a essência da bondade. Tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Ele faz é perfeito. Lembramos em Romanos 8, 29, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Irmãos, o relato de Gênesis 1 é um relato histórico. Isso realmente aconteceu. Deus fala e as coisas se tornam realidade. Mas é interessante que a forma com que é descrita é uma forma poética e não uma forma científica. Se desse isso para um cientista descrever a criação, seria algo muito chato, muito frio. Deus criou os átomos que se uniram pelas ligações químicas. E ficaríamos muito confusos. Mas o nosso Deus, muito mais que cientista, Ele é um artista, Ele é um poeta. A linguagem de Gênesis 1 é uma linguagem de poesia. E qual é o refrão dessa poesia? E viu Deus que tudo era bom, tarde, manhã, dia tal. E aí um artista precisa pintar, né? Faça-se uma árvore. Mas o nosso Deus, que é o sumo artista, faça-se uma árvore. E ela simplesmente aparece. E ele começa a pintar esse quadro, mas é um quadro vivo que nós chamamos de criação. Gênesis 1 não é uma narrativa científica, é uma narrativa poética. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora é a ênfase, o verso 10. Porque nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, vocês sabem qual é a palavra grega para feitura? Vocês são feituras dele. A palavra grega é poema. O nosso Deus está escrevendo um poema através das nossas vidas. É verdade que muitas vezes nós olhamos para nós, na nossa sinceridade, puxa, Senhor, o Senhor está bem no rascunho, não é verdade? Mas mantenhamos a esperança. Aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la. Irmãos, na linguagem de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, que nós somos a carta viva de Deus, escrita por Ele e lida pelos homens. Irmãos, Deus, baseado na obra do Senhor Jesus, está fazendo das nossas vidas uma poesia. Irmãos, é verdade que, por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos pecados, principalmente os nossos familiares mais próximos, testemunharam tantas coisas erradas que nós fizemos. Nós já nos arrependemos, rendemos a nossa vida para o Senhor, mas aquelas imagens, aquelas coisas continuam ainda povoando a mente das pessoas. Qual é a nossa esperança? Senhor Jesus, complete em mim o seu poema. Que o seu poema em mim seja tão lindo, seja tão exuberante, seja tão impactante, que as pessoas possam ser convencidas pelo teu Espírito a grande obra que o Senhor pode efetuar. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Isso traz muito alegria, alívio, irmãos, no meu coração, sabendo que Ele é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção. Então aí nós adentramos aos dias. Nós entramos na poesia de Deus. E nós temos aqui inicialmente, no segundo e no terceiro dia, três obras de separação. Deus separa luz das trevas, Ele separa os céus do oceano e Ele separa a terra dos mares. São três obras, são três movimentos de separação. Luz e trevas, céus e oceano, terra e mar. Irmãos, e quando se fala a palavra separação, qual é o correspondente para as nossas vidas? Separação significa santificação. Irmãos, depois que nós nascemos de novo, que nós nascemos do alto, o nosso Deus começa a operar em nós uma obra de santificação. Irmãos, existe algo que é importante nós entendermos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos unidos a Ele. Nós estamos ligados a Ele. Então, por causa da nossa posição nele, nós já somos santos. Posicionalmente, nós somos santos. Como é que o nosso Pai nos vê? O nosso Pai nos vê como santos, como perdoados. Só que qual é a oração do Senhor Jesus? Seja feita aqui na terra, como é nos céus. Então existe também o aspecto da santidade prática, a santidade do nosso dia a dia. E já nós vamos falar dos frutos dessa santidade diária. Mas isso é muito importante nós compreendermos. Depois que nós nascemos de novo, o que Deus começa a operar nas nossas vidas? Santificação. Lembra-se do texto de Hebreus 12, 14? Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, está falando da santificação prática. E é isso que o Senhor começa a operar nas nossas vidas. O que poderia significar para nós a separação da luz com as trevas? Deus começa a distinguir em nós aquilo que é dele daquilo que é do maligno. O que pode, né, nos acrescentar, o que podemos aprender com a separação dos céus com as águas? Começa a haver em nós discernimento, as realidades celestiais, aquilo que vem do céu, em contraste com aquilo que é de baixo. O que podemos entender da separação da terra em relação aos mares? Começa a haver em nós uma distinção daquilo que é a consistência, daquilo que é a solidez, é o que está na terra, em relação àquilo que é volúvel, aquilo que é passageiro, aquilo que está nos mares. Então, o nosso Deus começa a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo, começa a mudar os nossos valores, coisas que nós priorizamos, nós começamos a abandonar, coisas que nós desprezamos, nós começamos a valorizar. Isso é uma evidência de uma obra que Ele está operando em nós. E essa obra se chama santificação. E aqui é algo interessante, porque no terceiro dia, antes da criação do sol, né, e dos demais astros, nós já temos a presença de vegetação. Meus irmãos estudantes, fotossíntese sem a presença do sol. Mas nós temos ali a luz da vida, a luz que vem de Deus produzindo aquela vegetação. E o que isso pode nos ensinar? o surgimento de vegetação na terra. Irmãos, eu vejo aqui uma figura dos primeiros frutos de uma vida santa. Se a separação significa santificação, nós temos aqui a manifestação dos primeiros frutos dessa vida santa. E qual é o fruto do Espírito, segundo Gálatas capítulo 5? Que fruto ele começa a produzir em nós? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos, essas realidades, começam a se manifestar nas nossas vidas como evidência de uma obra de santificação. É dessa forma que o nosso Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Então, completamos aí o segundo e o terceiro dia. Antes de avançar nesses estágios do trabalhar de Deus nas nossas vidas, apenas uma recordação. Como é que Gênesis, no capítulo 2, descreve uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo? Quais são as descrições? Sem forma, vazia e em trevas. A partir do quarto dia, nós vamos começar a vislumbrar uma obra de restauração. Só que Deus começa a restaurar de trás para frente. Ele começa a iluminar, preencher e formar. Uma pessoa sem Cristo, sem forma, vazia e em trevas. E agora o nosso Deus começa a iluminar aquilo que estava em trevas, encher aquilo que estava vazio e formar aquilo que estava disforme. O que nós temos então no quarto dia? A criação dos luminares. Sol, lua, estrelas. Lembra-se que o nosso Deus está fazendo uma poesia. E o que nós podemos extrair como lição para a nossa vida? Que o nosso Senhor Jesus, que é o sol da justiça, o que ele diz lá em João no capítulo 8? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, começa a aparecer em nós, como fruto da presença do Senhor, algo extremamente importante: discernimento. Irmãos, principalmente os pais que têm mais responsabilidades, é algo difícil não tomar decisões. Quantas decisões nós temos que tomar na nossa vida? Será que a gente precisa de discernimento ou não? Quanto sofrimento, muitas vezes, nós colhemos por causa de decisões erradas que nós fazemos? Como nos precaver disso? Nós temos aquele que é o sol da justiça. Nós temos aquele que é a luz do mundo que nos fez essa promessa. Se nós o seguirmos, nós teremos a luz da vida. Nós que estávamos em trevas, agora nós somos iluminados por aquele que é a luz. E não apenas iluminados, porque ele nos dá um mandamento dizendo o quê? Vocês são a luz do mundo. Nós somos como aquele lampião, que é o receptáculo dele que é a luz. E ele deseja iluminar esse mundo através das nossas vidas, para que no momento certo ele também possa dizer: haja luz na vida de outras pessoas através de nós. Então nós temos aí o quarto dia. Entramos agora para o quinto dia e o começo do sexto dia. O que nós temos aí? O que foram criados nesses dias? No quinto dia e no começo do sexto dia, aves para encher os céus, peixes para encher as águas, e animais selvagens e domésticos para preencher a terra. Irmãos, nós temos agora uma presença de vida. nós temos agora, né, uma vida, né, ocupando algo que estava antes totalmente vazio. E essas criaturas, elas podem nos servir do quê como lição? Considerando o trabalhar com Deus, o que veio no meu coração é a prática das boas obras. Irmãos, lembrando de Efésios 2:10, antes do verso 10, nós somos salvos por causa das nossas obras? Não, nós somos salvos pela graça de Deus. É um presente que Ele nos oferece. Mas no verso 10, o que, que nós lemos lá? Nós somos salvos para as boas obras. Irmãos, nós lemos em Tito, capítulo 2, verso 14, dizendo assim, que o Senhor nos chamou para ser um povo exclusivamente seu, zeloso em boas obras. Irmãos, por causa da habitação de Cristo em nós, nós que antes éramos fonte de maldição, de prejuízo para tantas pessoas, agora nós somos instrumentos deles para praticar as boas obras. Mas que boas obras são essas? Essas boas obras envolvem muitas coisas. Envolve o nosso tempo de oração, envolve o nosso tempo de leitura da palavra, envolve o nosso congregar como irmãos. Mas sejamos práticos, envolve também, pela graça do Senhor, eu ser um bom marido? Envolve também, pela graça do Senhor, eu ser uma boa esposa? Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão e um bom empregado? Tudo isso está envolvido no conselho de Deus. Sermos zelosos, zelosos na prática das boas obras. Então nós temos aqui esse movimento. Santificação, discernimento, prática das boas obras, e agora nós chegamos ao final do sexto dia. E aqui é algo curioso, porque anteriormente Deus simplesmente dizia, haja, haja, haja e haja. Mas o que nós temos agora no verso 26? 25? Que expressão nós temos ali? Façamos. Façamos o homem. Irmãos, a criação do homem é algo totalmente especial. Por que façamos? Porque será que uma árvore, qualquer animal ou até mesmo anjos são qualificados para ser habitação de Deus? Não. Pelo fato do homem ser projetado para ser habitação de Deus, nós temos algo totalmente diferenciado. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Temos aqui no plural o próprio Deus Trino trabalhando. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Irmãos, e que homem é esse? Que homem é esse que Deus está fazendo? Estamos pensando em termos da nova criação, tudo bem? Esse homem é um homem santo. Esse homem, ele é um homem cheio de discernimento. Esse homem é cheio da prática das boas obras. Em que homem nós temos todos esses itens perfeitamente cumpridos? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, nós lemos, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o herdeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, esse homem é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, citamos também Hebreus capítulo 1, verso 3. São descritas ali sete excelências a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas eu gostaria de destacar apenas uma delas. Ele é a expressão do caráter do ser de Deus. Nós temos ali em Hebreus capítulo 1, verso 3. ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando Deus fala, façamos esse homem, não há dúvida. Esse homem nós temos de uma forma perfeita, maravilhosa, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas existe algo curioso, porque esse homem descrito em Gênesis 1 é um homem coletivo. Porque ele diz, façamos o homem, uma tradução para compreendermos melhor na língua portuguesa é façamos a humanidade. Tá? Façamos o homem, e aí como é que se completa a passagem? Homem e mulher os criou. Na palavra homem estão duas expressões, homem e mulher. Sem sombra de dúvida, quem é esse homem? O nosso Senhor Jesus. Estamos pensando em termos de nova criação. E quem é a mulher? Efésios 5, 31, 32. Pois deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Grande é esse mistério, porque eu me refiro a Cristo e à Igreja. Irmãos, segundo Efésios capítulo 4, verso 24, Deus está edificando um novo homem. E que novo homem é esse? Cristo e a Igreja. Irmãos, o cabeça e o seu corpo, o noivo e a noiva. Esse é hoje o trabalhar de Deus na nova criação. Ele está a cada dia nos conformando à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso noivo. É interessante que até no texto, em Efésios capítulo 5, há uma repetição de Gênesis capítulo 2. Vocês se lembram, quando Adão olhou para Eva, o que Adão disse? Essa é osso dos meus ossos, e essa é carne da minha carne. Essa mesma expressão nós encontramos em Efésios 5, porque o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para que chegue um dia, o nosso Senhor Jesus vai olhar para nós. Esse rascunho, que um dia vai ser poema, tá? Nós somos um povo da esperança. Deus está compondo em nós esse poema. E o nosso Senhor Jesus vai dizer esses versos que vai soar com muito romantismo para nós. Que nós somos carne da sua carne. Nós somos osso dos seus ossos. E segundo o verso 26, o verso 28, qual é a missão desse homem? Qual é a missão desse homem? Segundo Gênesis, qual é a missão? Dominai, sujeitai a terra, né? Governai sobre as aves, os peixes, os animais. Mas nós temos aqui, irmãos, essa expressão, dominai, governai. E é aqui que eu quero me unir aos irmãos que, a todo domingo, ao anoitecer nesse momento, tem anunciado a respeito do reino de Deus. Tem falado a respeito dos assuntos do reino de Deus. Nós temos aqui em Gênesis 2 a descrição de quem vai reinar nesse reino. Quem é que vai dominar no reino de Deus? É justamente esse novo homem. E quem que é esse novo homem? É Cristo e a Igreja. Irmãos, quando esse novo homem for formado, nós entraremos no sétimo dia. Nós ainda não estamos no sétimo dia da nova criação. Então, no sétimo dia, o que que nós temos ali descrito? Deus viu toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E Deus descansou. E aqui nós temos algo para pensar juntos. Segundo Isaías, capítulo 40, verso 28, diz assim, que Deus não se fadiga e nem se cansa. Então, qual que é o sentido de Deus estar descansando no sétimo dia, se ele nunca se cansa? É que uma outra palavra que pode ser ali aplicada é alegrar-se. Deus se alegrou e ele vai se alegrar com essa obra que ele vai completar nas nossas vidas. Irmãos, isso vai ser realizado ou não? Como é que termina a Bíblia? Como é que termina a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 21 e 22. Como é descrito a eternidade? Um casamento eterno. Uma festa de casamento eterna. Cristo e a sua igreja. Irmãos, a minha oração é que essas palavras possam realmente trabalhar em nós. Possa realmente nos despertar a cada dia para orarmos. Senhor, avance em mim esse teu trabalhar da nova criação. O Senhor sabe muito bem quais áreas da minha vida precisam urgentemente ser trabalhadas pelo Senhor. Senhor, eu estou aqui, rendo-me diante de ti, me ajuda a amá-lo, a priorizar o seu reino, a fazer a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Senhor, completa esse poema na minha vida. Irmãos, esse é o meu coração. Que essas palavras realmente fiquem em nossos corações com muita força. Que a cada dia nós possamos cooperar para com o trabalhar do nosso Senhor Jesus. Uma dica ele já deu. Quando a gente se apresenta: Senhor, eu quero que o Senhor complete em mim essa obra. A palavra de Deus está cheia de dicas como nós podemos cooperar com esse trabalhar. Mas eu gostaria de destacar aqui uma muito importante. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que significa tomar a cruz? Será que o nosso Senhor Jesus tomou a cruz durante a sua existência, durante a sua encarnação? Ou a cruz foi apenas um momento lá no Gólgota, no Calvário, onde ele levou sobre si todos os nossos pecados? Será que o nosso Senhor Jesus teve uma vida de cruz? Sim, ele teve. Como foi a vida de cruz do nosso Senhor Jesus? Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o que significa no nosso dia a dia levar a nossa cruz? Significa renunciar à nossa vontade e obedecer à vontade do nosso Pai. Isso significa levar a nossa cruz. Irmãos, permita-me fazer uma pergunta. Será que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida? É claro, a gente tem nossos palpites, né? Bom, eu quero ter saúde, né? Ser empregado, poder viajar, não é verdade? Nós temos aí os nossos desejos, por favor. O nosso Deus nos criou assim, não é nada errado, né, de termos esses desejos. Mas será que a gente sabe exatamente, no dia a dia, o que é melhor para nós? Quero responder por mim, ser sincero e dizer não. Mas como é a vontade de Deus? O que significa levar a nossa cruz? Renunciar à nossa vontade e obedecer à vontade de Deus. E como é que a palavra de Deus descreve a sua vontade? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Irmãos, quem sabe o que é melhor para cada um de nós? É o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, o que significa levar a cruz? Levar a cruz significa decidir para algo que é bom para as nossas vidas. É algo que é melhor para nós. Só que, infelizmente, nós nos debatemos tanto com o nosso egoísmo que ainda a expressão é cruz. Então, que a cada dia o Senhor nos conceda a graça de levarmos a cruz, discernir a vontade do nosso Pai, obedecê-lo nos menores detalhes do nosso dia a dia. Nós estaremos levando a cruz e cooperando com esse trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Irmãos, era isso que eu realmente tinha no meu coração para estar partilhando. Tá, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, nós agradecemos a Ti pelo Teu conselho, nós agradecemos porque em Cristo nós somos nova criação. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos libertou das nossas trevas, onde estávamos sem forma e vazios, nos trouxe para o Teu reino de luz e começou esse trabalhar poético em nossas vidas. O que estamos agora fazendo aqui, Senhor, é suplicar a Ti, complete a obra que o Senhor começou. Amém. Senhor, Tu sabes muito bem trabalhar em cada detalhe nas nossas vidas e pedimos que o Senhor trabalhe. Não dê ouvidos às nossas queixas e resistências. Continue fazendo, Senhor, aquilo que convém a Ti e o que é melhor para nós. Nos rendemos ao trabalhar do Teu Espírito, nos rendemos ao Teu Senhorio, queremos realmente discernir a Tua vontade e respondê-lo em obediência. Que tudo isso, Senhor, seja uma realidade nas nossas vidas. Nós oramos, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.